O amor é o amor e depois. Depois. notas bem, dá-me notas no ar. Eu sinto o som, ação demais. Meu querido amigo, ai como és bom, ai como eu quero ser mais. Meu querido amigo, ai como estás bem, ai como eu quero estar. É o amor e depois.